quando der me liga. Eu preciso ouvir da sua boca o que eu ouvi da sua amiga. Tomara que seja mentira, que você anda fingindo sono pra não fazer amor, que não sente mais a minha falta, que tanto faz se eu tô em casa ou na rua, se eu não sou melhor pra você. Tô retirando a minha vida da sua, já que não tá legal nós dois. Feel.